Continuando a falar de esporte aqui na cidade de Foz do Iguaçu, eu recebo neste momento um atleta do judô aqui no estúdio. É o Vitor Hugo Leodoro Gravenhagem. Bom dia. Bom dia. Também conhecido como Bambam, né? Isso. É um período aí que veio da infância, né? Que acabou ficando também para o judô, né? E olha, ele conseguiu, né, é um atleta aqui de Foz do Iguaçu e disputou um torneio mundial, Mundial Escolar Gimnasia de Isso, lá no Marrocos. Exatamente, me classifiquei aqui dentro do estado primeiramente, passando pela seletiva nacional e consegui aí uma vaga para o Mundial. E como é que foi até essa disputa lá no Marrocos? Quais foram os resultados que você conseguiu colher lá nessa competição mundial? Pô, uma competição com nível alto, com bastante esforço, consegui ainda chegar até a final, não consegui vencer, mas fiquei em segundo, porém é uma vitória muito grande, né, para mim e para a minha academia, que é uma conquista que a gente nunca tinha conseguido ainda, sair para fora do país no campeonato e já nesse campeonato conseguir uma medalha. Uma medalha de prata, né? Segundo lugar. Isso. Que vale ouro, pode ter certeza. Impressionante, realmente. Foi a primeira vez fora do país numa disputa? Sim. Muitas vezes bati na trave para poder sair. Esse ano mesmo fiquei fora de dois campeonatos por falta de patrocínios, porque o valor era muito alto. Nesse que tinha uma ajuda maior, consegui e ficou mais fácil para mim sair do país, né, no caso. E é realmente muito bacana isso, porque a gente sabe que o judô, ele tem grande visibilidade aqui no Brasil, na época de Olimpíadas, por exemplo, né, a gente vê o pessoal torce pelo judô, tudo, mas nos outros períodos a gente não consegue ver tanto, por exemplo, o judô presente nos meios de comunicação, né, as pessoas acompanhando ali, como é que é até o dia a dia da modalidade? Existe dificuldade para essa questão de patrocínios? Não é como um futebol para você conseguir patrocínio, né, que tá toda hora na mídia, mas também tem que saber onde perguntar. Eu tenho que assumir que também não vou muito atrás de um patrocínio, mas... Até porque o processo de treinar e lutar já exige praticamente tudo do atleta, já, né? Já exige bastante de um atleta, mas com uma mídia mais alta, acaba sendo mais fácil conseguir um patrocínio, uma ajuda, mas dessa vez também consegui alguma coisinha aí, facilitou também a minha ida para lá. Eu até vou abrir espaço aqui, se você quiser citar os nomes dos patrocinadores que apoiaram você nessa empreitada, porque eu acredito que iniciativas assim a gente tem que valorizar, até pela dificuldade que se tem, como você citou, né, da obtenção de patrocinadores. Então, por favor, se quiser mencionar, fique à vontade. Gostaria de agradecer que a Ismael Foz, que sempre está ajudando aí o pessoal, a Nota Paraná, Força Voluntária Itaipu, que está sempre também junto com a gente, e aí, não só comigo, né, mas com a minha academia, nossa equipe, o judô de Foz do Iguaçu mesmo em si, e um patrocínio particular que me ajudou bastante com o kimono, né, que não é barato, que é o Hotel das Cataratas. Agradecer o pessoal de lá que me ajudou bastante, que aliviou bastante para o meu lado. Pois é, eu confesso aqui, eu até comentava com você que quando eu estava lá na pré-escola, né, até tive algumas aulas de judô, hoje em dia não lembro nada desse período. Você citou a questão do kimono. O kimono acaba sendo um equipamento caro, um material caro para o atleta? Assim, para uma competição, para você, vou praticar judô por hobby, não é um material assim tão caro. Mas para você sair, para você ir para o campeonato para fora, você precisa de um kimono autorizado. O kimono mínimo que você consegue é R$750, quando você consegue com desconto. Senão vai para R$800 para mais. Então acaba sendo caro, né? Como qualquer modalidade, um material esportivo profissional, você precisa pagar mais caro. Como é que foi seu contato com o judô? Como é que começou aí essa relação com o esporte? Bom, como sou um projeto social, né? Morava numa parte mais pobre da cidade, moro ainda. Muitos amigos meus começaram a praticar. Aí vai naquela, vamos. Aí meu irmão me levou, daí acabei ficando, né? O pessoal vai motivando a ficar, vai ficando. Aí estamos aí 8 anos já na Oito anos já esporte. de prática. Isso. O mundial que você disputou ali, né? Ele é sub-18. Quantos anos você está agora? Eu estou com 17. A classe de 18 é de 15 a 17. É, que também os escolares também são medidos nessa faixa etária de idade. Portanto, 8 anos já dedicado, né? De uma vida de 17, 8 anos já dedicados ao judô e um período de muita aprendizagem também com o esporte. É, aprendizagem vai ter pro resto da vida, pois você nunca para de aprender no esporte, seja em qual for, principalmente no judô, que você tem uma frase muito legal que eu ouvi, que quando você chega na faixa preta, é quando você vê que você não sabe nada. Então, aprendizado você tem toda hora, mas sempre evoluindo cada vez mais. E o começo que você citou aí foi num projeto social, né? A informação que eu tenho aqui era a questão ali do centro de convivência, aqui em Foz. Isso, no começo era o projeto Kimono Amigo, temos ainda esse projeto, que projeto que tá acontecendo ainda, cada vez mais forte, graças a Deus. E eu vejo muitas crianças ainda entrando por esse projeto. E eu fico feliz, pois eu vejo que pode sair alguém similar a mim, pode ter um futuro melhor, ou desde que nem precisa ter um futuro na carreira de judô competitivo, mas que leve alguma coisa para a sua vida. Pois é, e olha, temos aqui no seu currículo, né? Bicampeão brasileiro no Meeting Nacional Interclubes 2018, é isso? Isso. Também brasileiro escolar e bronze na Seletiva Nacional Sub-18. Isso. A seletiva e o meeting são. Foi explicado antes para você, que eu expliquei para você. O seletivo é a primeira parte do campeonato, você tem que ficar entre os 9 primeiro. Acabei ficando em terceiro. Você soma o ponto desse campeonato, que daí junto com o meeting, que é a segunda fase, que em qual eu fui em torneio campeão, e só que não consegui superar o primeiro do ranking, estou em segundo ainda no ranking nacional. Mas é uma conquista, olha, fenomenal. E outra, você tem 17 anos, toda uma carreira pela frente, pretende seguir justamente nessa área do judô? Com certeza, na vida esportiva um dia termina, pretendo continuar como professor. Poder fazer o que o meu professor faz, tirar crianças da rua, dar alguma oportunidade para elas como eu tive. E vamos até citar o nome desse professor para incentivá-lo também nesse Sim. reconhecer Com nesse trabalho. certeza, meu professor Josmar, como gosto de dizer, um pai para mim. Costumo dizer para as pessoas que eu tenho dois pais. Ele foi a pessoa que eu acho que deu um novo ponto de ignição para minha vida, né? Não para mim, mas para muitas pessoas que treinam comigo. E acredito que ele pode fazer mais e vai fazer muito mais pela gente, porque a força de vontade dele é imensa. Você não vê muito disso hoje em dia. E por isso que eu fico feliz de estar ajudando o projeto, mesmo que seja divulgando o nome para fora do país. E olha, reconhecimento realmente ao professor Josmar Couto, né, que faz esse trabalho aqui na cidade de Foz do Iguaçu. O Vitor Hugo Leodoro Gravenhagem, mais conhecido como Bambam, vice-campeão, portanto, né, no Mundial Escolar de Gimnasíade, ali, classe sub-18. Olha, algo sensacional mesmo. Parabenizo você pelo resultado conseguido. Parabenizo a todos ali do projeto. E olha, fica aqui o nosso incentivo, né, a nossa. Boa vibração para que esses resultados continuem e que, como você disse, né, também mais pessoas, mais jovens aqui de Foz do Iguaçu possam ter essa oportunidade que você teve. Sim, agradeço pela oportunidade de estar aqui, divulgando o nosso trabalho, e agradecer aí o pessoal da minha academia pelo esforço de treinar comigo até chegar lá. E olha, daqui a pouquinho esse conteúdo estará disponível, tá? No nosso site semprerci.com.br. Vamos disponibilizar essa entrevista aqui. Muito obrigado, então, ao Vitor Hugo pela participação aqui no nosso programa.